gosto de acontecer ouvindo seu suspiro. Luzes que dizem boa noite não te deixam dormir antes da cidade acordar. A lua sorri, estrelas não dormem, são espelhos pro homem ao lembrar da cor dos olhos que me consomem. Corta pela avenida, grito o nome da menina, some a cada prédio que se apaga ouvindo ecos de buzina. Vestígios de pecado entram pelo vidro abaixado, a mais de 100 apagador de quem corre ofuscado. Luz de freio, rastro de luz, receio, a noite é medo, isso te seduz. Eu creio, correndo contra o tempo, ou melhor, o sol que não pode chegar antes do momento. Incandescente na proposta indecente, flash, um gole de boa noite inconsciente, teste, pouca reflexão, perda do nexo e quedas, luzes da cidade acesa no lugar das velas. Eu só preciso saber se você está bem, por isso eu vou correr. Luz que me lembra alguém, me fazendo pensar. Arrependimento e lágrima, ação. Retrovisor, coloca a quinta na dor. Coração, pista e motor, reduzindo o amor a lanternas incolor. Quanta mulher se dropa no chão, olhando pro forro junto ao anel de ouro que não vale um socorro. Pela cidade o tolo, rápido pra ainda ver, tempo de se ver antes do dia nascer. A cidade apaga aos poucos, outros fazem um troco. Alguns se afundam no sufoco, no tato desespero de quem desfez o trato, viu na merda que deu por um simples inventar de fadas. Pede desculpas, põe na noite a culpa, na bebida, nos trutas, ciúmes, conduta. Ela é frágil e inocente, chora e entende o momento, deita na cama e apaga a luz do apartamento. Eu só preciso saber se você está bem, por isso eu vou correr. Luz que me lembra alguém, me fazendo pensar. O gosto de acontecer ouvindo seu suspiro. Luz da noite faz amar, sofrer, correr.